Sem direção do meu Senhor Jesus, tudo está. Agora tenho direção em Jesus, tenho Jesus no meu ser, tenho alegria e tenho a luz, com Ele eu posso a vida é melhor para batalhar. Sou vencedor com a ajuda de Deus. Exército celeste, vem comigo guiar. Agora tem. Alegria e tenho.